quando de modo particular, a providência me traz informações de que Beto está passando na nossa cidade, meio que no anonimato, né? Mas eu tenho os meus informantes que vivem aí, né? Sorrateiramente, fazendo uma pesquisa. E aí nós temos o privilégio de receber este irmão querido, um amigo, né? Filho dessa igreja, que tem um carinho muito especial por essa igreja. E Deus tem usado a vida dele, sempre que aqui passa, para abençoar a minha vida por meio da pregação. Beto, vamos orar com Beto mais uma vez. Que alegria, Beto, receber você, sua família, aqui neste fim de semana e com essa oportunidade maravilhosa. A Deus, o meu coração, e penso que o coração da igreja está exultante diante de ti. Essas verdades que nós cantamos aqui, Senhor, que faz com que nós rememoremos o teu grande amor demonstrado em Cristo. Ah, nosso coração está constrangido e grato ao mesmo tempo. E uma vez que o Senhor Deus já mexeu com o nosso coração nesse tempo de adoração, continue a mexer com o nosso coração e a mente agora com a leitura e a pregação da tua palavra, usando o teu servo em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus estimados irmãos, tudo na paz com vocês? Eita, coisa boa. Eu preciso agradecer a Deus imensamente uma oportunidade como essa. Já pensou estar numa igreja que eu amo tanto, que é da minha história, que eu, se começar a falar, até me emociono, e eu sei que é uma oportunidade de Deus estar aqui. Mas também quero agradecer ao pastor Fábio, uma simpatia diferente, né, uma confiança especial. E eu agradeço muito ao irmão e aos seus informantes, né? Porque Deus, na sua graça, né, me dá aí a oportunidade de ser alvo dessa confiança e poder então desfrutar de uma oportunidade tão boa de estar num lugar que eu amo tanto, falando da coisa mais preciosa que nós temos, que é a palavra de Deus. Queridos, sem maiores delongas, peço que aqueles que estão aí com as suas Bíblias abram lá em Mateus, no capítulo 18. Nós vamos ler a partir do versículo 21. Mateus 18, a partir do versículo 21, diz assim a palavra do Senhor. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos, tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então, o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito. e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-lhe aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Até aqui. Pensa no texto facinho que a gente leu. Um texto profundo e contundente, que o máximo que eu sinto que eu posso fazer é talvez atrapalhar a clareza, a profundidade e a contundência com a qual Jesus trata um assunto tão importante: o perdão. Todos nós estamos envoltos em uma série de níveis de relacionamentos. E parece que é inevitável que surjam as broncas ou os aperreios, como dizemos lá pelo Nordeste. Eles surgem. A questão do texto é como é que você lida quando você é alvo de injustiça. Como é que você lida quando pecam contra você? Como é que você lida quando há um engendro que é do mal, que lhe atinge? E agora você tem que dormir com esse problema, onde você é aviltado, onde você é atingido, onde você é que sofre por aquilo que falaram, fizeram contra você. Como é que você lida com isso? Bem, Pedro, ele tenta ser muito espiritual, né? Pedro chega para Jesus e diz: Senhor, então quantas vezes a gente tem que perdoar aquele irmão que vem pedir perdão? Até 7. Dizem os comentaristas que na época, então, os rabinos diziam que até 3 vezes, se alguém viesse lhe pedir perdão porque faltou contigo num dia, seria então uma postura muito iluminada, até 3 vezes. E Pedro então diz: até 7. E Jesus diz: não, não é até 7, é até 70 vezes 7. E eu sei que esse texto é alvo de muitas brincadeiras nos nossos arraiais, do tipo: eu estou contando, hein? Já está em 400. Enquanto a gente está contando, a gente não está perdoando. O que Jesus está dizendo aqui é que um estilo de vida no qual você é reconhecido pela virtude do perdão ao próximo, ele é um estilo de vida que o Senhor Jesus está requerendo aqui de nós. E para dar o tom do assunto e para nos colocar em condição de refletir sobre o assunto, Jesus conta uma história. E por que ele conta essa história? Porque todos aqui que guardam mágoas no ser, todos aqui que guardam ressentimentos, rancor, todos aqui que ouvem uma palavra como essa, dizendo: é bonito o Senhor Jesus dizer que devemos perdoar, é bonito, mas vocês não conhecem a minha história. Vocês não sabem o que já aconteceu comigo. Vocês não sabem o abuso, a traição, a maldade, a injustiça, a dívida que já realizaram para comigo. Vocês não sabem. E talvez porque Jesus conhece muito bem os nossos argumentos, que fazem com que a gente ache, que realmente não dá mesmo, no nosso caso, não dá para perdoar, não dá para ter reconciliação, não dá para ter restauração. Jesus conhece o seu argumento, é que ele conta essa história. A história, ela é fortíssima, a história de um reino em que tem um grande rei, e que, de repente, um grande servo naquele rei Ele tem uma dívida, atenção, ele tem uma dívida impagável, ele tem uma dívida astronômica. Nós que moramos e vivemos hoje, em pleno século XXI, com, no máximo, a gente conhece o real, o dólar e o euro, nós não compreendemos direito o que está aqui na história. O texto diz que um homem devia para o seu rei 10 mil talentos. 10 mil talentos. Enquanto a gente tenha dificuldade de entender o que é isso, mas em uma Bíblia comentada mesmo que eu tenho, ela faz a seguinte relação. Preste atenção, vocês que são bons de matemática. Ela diz que um talento equivaleria a 20 anos de um salário de um trabalhador normal. Atenção, 20 anos um talento. Se um talento é 20 anos da remuneração de um trabalhador, 10 mil talentos equivale a 20 vezes 10 mil. Dá para fazer essa conta? 200 mil anos de salário. 200 mil anos. É impossível se imaginar que alguém nessa época pudesse contrair uma dívida dessa, a não ser que fosse, talvez, um ministro da fazenda do reino que desviou essa quantidade enorme que ela dizem. Eu li comentários dizendo que 10 mil talentos seria mais do que o PIB de toda a Judéia naquela época. É um negócio impagável. A gente está na casa de trilhões. E a gente não pode perder esse ponto de vista, porque é o tom que Jesus está dando. É engraçado porque esse homem que deve uma dívida impagável, como é que ele se relaciona com o seu rei? Ele diz, tem paciência que eu vou pagar. Vê. Ele é perdoado de uma dívida impagável. Quando ele chega em casa, ele encontra um que lhe devia. E é uma quantia que a gente não pode dizer que é mínima. Mas a gente não pode comparar com a quantia em relação à qual ele foi perdoado. Ele tinha um conservo que lhe devia 100 denários. E 100 denários, então, é o quê? 100 denários, eu recebi aqui no ponto eletrônico a informação de que são 100 dias de trabalho. 100 dias de trabalho. 10 mil talentos, 200 mil anos. A dívida de 100 dias de trabalho, bem, 100 dias de trabalho dá um pouco mais de 3 meses, né? Vamos botar aí por volta de 3 meses. Quer dizer que eu teria qual relação entre as dívidas? Se uma dívida equivale a 200 mil anos de trabalho e outra equivale a 3 meses, 100 dias de trabalho, a dívida maior é quantas vezes maior do que a dívida menor? Aí agora eu pulei o corguinho, não é? Mas eu vou tentar fazer essa conta aqui com vocês. Se a gente equilibrar que, então, a pessoa, o conservo, devia mais ou menos 3 meses de salário, quer dizer que essa dívida, para chegar numa relação dos 200 mil anos, eu estou falando... Veja, a dívida de, não 200 mil anos, um ano, seria 4 vezes mais. Não é isso? A dívida de o valor de um trabalho de um ano é 4 vezes mais do que de 3 meses. Um ano é 4 vezes mais. Quer dizer que 200 mil anos é 800 mil vezes mais. O que Jesus está dizendo é... Deixa eu contar uma história para vocês. Um rei perdoou uma dívida impagável de um servo. E ele agora, quando chega em casa, ele encontra um que não paga a dívida que tem, comete uma injustiça em relação àquele servo. Mas é uma dívida entre 700 e 800 mil vezes menor. Mas ele não perdoa. Ele quer que o cara pague. E ele sufoca e diz, paga-me o que me deves. E eu sei que eu e você, quando nós lemos, a gente tem esse instinto, a gente fica chateado com o cara, né? Fala, brincadeira, o cara foi perdoado em 200 mil anos de trabalho, tem um outro que lhe deve só 3 meses de trabalho, o cara não perdoa, que coisa, né? É, e vocês talvez perdem de vista que Jesus está aqui como que por espelho, mostrando quem você é, quem eu sou. Nós somos assim, nós somos assim. Por que que esse assunto é tão crucial? Por que que a gente precisa voltar a esse assunto? Quero ir na parte mais sensível e difícil desse texto. Porque no final, quando aquele rei fica sabendo que aquele servo que teve uma dívida de 200 mil anos perdoada, quando ele chega em casa, ele não consegue perdoar uma dívida de 3 meses, então aquele senhor chama indignado e diz: o que você fez? Não cumpria que você também perdoasse? Então, aquele senhor, ele pega aquele servo mau e o lança na prisão. Verdugos são torturadores. E o texto diz que até que ele pague, se é uma dívida impagável, ele vai ser preso e torturado eternamente. E não vai ter como pagar. E Jesus termina dizendo: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um o seu irmão. Uau! Por favor, não façam uma teologia errada e não criem um ensino errado a partir de uma parábola. Não façam isso. Jesus aqui está ensinando sobre um ponto que é o dever de perdoar. Deixa eu dizer o que que o Senhor está dizendo. Não saia daqui dizendo: engraçado, eu sempre ouvi na igreja que pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não é de obras, para que ninguém se glorie. E é isso mesmo, é graça de Deus, é pela fé. Ué, mas você está dizendo aqui que para eu ser salvo, eu tenho que então perdoar, porque se eu não perdoo, eu não sou salvo. Não é isso. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O que Jesus está dizendo é: existe um teste extremamente acurado para revelar para você mesmo se você teve um encontro genuíno com o seu Rei, Senhor e Salvador Jesus. E esse teste é você olhar para o seu coração e responder para você mesmo se você é mais um desses que tem coração rancoroso, se você tem coração autocomiserável, e se você é desses que não perdoa, ou se você perdoa. Esse teste é um teste cirúrgico. O que Jesus está dizendo é que o fruto mais evidente de quem teve um encontro com o seu Rei, Senhor e Salvador é que essa pessoa perdoa. Se eu pudesse ser um pouco mais didático aqui com vocês, imagine que nós estamos, então, final da estação frondosa das mangas, e você, então, está num lugar e tem 2 pés de manga, e eles são pés de manga, você conhece a folha, você sabe que é, eles têm a mesma altura, eles estão sobre o mesmo terreno, eles estão sobre a mesma condição climática, a mesma condição de umidade, mas um está cheio de manga. E o outro não tem nada. Certamente você tem que olhar para esse que não tem nada. Tem alguma coisa errada. Alguma coisa não está certa. Não é razoável, não se pode imaginar que um pé de manga em um local onde há seiva, onde há água, onde ele já tem estrutura, que ele não produza manga na sua estação frondosa. Não dá para imaginar, não é o dar manga que o faz ser pé de manga, mas se ele é um pé de manga e não tem, onde todas as condições são as necessárias e favoráveis para que tenha, tem alguma coisa errada. Quer dizer, todas as outras árvores em volta que não são manga, não vão dar manga. Mas se um é pé de manga e não dá, ele não está entendendo a sua identidade. O que Jesus está ensinando aqui, deixa eu dizer para você em alto e bom som. Se você é uma pessoa dessas que durante esse momento aqui, lá no seu coração está se lembrando de pessoas em relação às quais você não quer ver nem pintada de ouro, se você é dessas pessoas que guarda mágoa, rancor, ressentimento, o Senhor Jesus está gritando em alto e bom som que você deveria colocar em dúvida se você é, de fato, salvo. Como é esse fruto? Como é esse fruto do perdão que o Senhor diz enxergar em todos aqueles que são novas criaturas? Como é que isso se dá nas nossas relações pessoais? Lá dentro de casa, na igreja, como é? Tem uma chave muito curiosa aqui no final, no versículo que nós lemos. Ele diz assim: o meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um seu irmão. Está cheio de gente que está se convencendo de que eu perdoei sim. Sabe, você, na verdade, faz um teatro igual a gente que tem menino. Quem tem menino, tem mais de um em casa, já teve essa experiência. Um vai e bate no outro. E o que sofreu a ofensa está ali chorando. E você é pai e está ali, eu tenho que resolver esse negócio. Você chama o que bateu e diz: pede perdão para seu irmão, menino. E ele: pede perdão. E aí eles: pede perdão, senão você já sabe. Aí o menino vira para o outro e diz: perdão. Aí o outro está ali chorando e você fala assim: diz que perdoa. Diz que perdoa. Está perdoado. E aí nós, pais, a gente tem essa habilidade, né? Habilidade boa, em que é fácil nós tanto fazermos alguém dizer que está pedindo perdão, como fazer o outro dizer que perdoou. Não é isso que o Senhor está falando aqui. Está cheio de gente adulta que faz igual às crianças. Não, eu perdoei sim. Eu perdoei sim. Mas, olha, eu queria só te alertar para ter cuidado. É mau caráter, é salafrário, é sem vergonha, é mentiroso. Assim, eu já perdoei, eu estou só falando aqui. Assim, nunca foi do íntimo, nunca foi. Nós somos hábeis em falar: não, eu já perdoei, está tudo bem, não quero. E não é do íntimo. Sabe, uma coisa que a gente aprende nas Escrituras, que é muito forte para nós, é que perdão, escutem para o que eu vou falar, perdão não é um sentimento. Assim como amor, perdão nas Escrituras é mandamento, e, portanto, é ação. E existe uma coisa muito especial nesses assuntos de amor e de perdão. Nós somos chamados a agir com amor e a agir com perdão. E Deus, na sua misericórdia, Ele então vai nos visitando com um sentimento que é próprio daquilo que nós precisamos realizar. Esse negócio é muito forte. Tem um texto para nós tratarmos sobre esse aspecto aqui do íntimo em Marcos 11, no versículo 25. Me permitam ler para vocês. Percebam o tom da relevância desse assunto para o Senhor Jesus. Marcos 11, o versículo 25 e 26 diz assim: quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. O que Jesus está falando aqui? Que tom de prioridade, de relevância é essa? Que Jesus está dizendo: você está orando e você está cheio de pedidos, né? Senhor, eu queria aquele emprego, eu queria aquele carro, eu queria casar com aquela moça, eu queria isso, eu queria aquilo. Mas você tem um coração perturbado por amargura, ressentimento, endurecimento. Jesus está dando um tom. Ele diz: gente que tem um coração endurecido deveria colocar em dúvida se de fato é meu. Ou se é meu, deveria colocar em dúvida se a sua saúde espiritual está em dia, porque tem alguma coisa errada. Atenção, perdoe e depois volta para orar. Esse perdão que Jesus está ensinando aqui é no íntimo. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse é um outro tema também muito debatido. Tem muita gente que diz assim: eu até perdoaria, mas a pessoa que me ofendeu, a pessoa que realizou a injustiça, ela não pede perdão, ela não reconhece. Ao contrário, fica dizendo que é mimimi, fica dizendo que é isso e aquilo. Então não tem jeito de perdoar. A pessoa nem reconhece, a pessoa não vem. Então você não só foi alvo da injustiça, como você é escravo da maldade do outro. Quer dizer que você vai viver escravo até o fim? É isso? Não. O Senhor ensina que perdão é um negócio muito mais complexo do que o que a gente pensa, mas atenção, ele começa no íntimo. É no íntimo quando você vai orar e você diz: Senhor, o Senhor sabe qual é o nível de amargura, de ressentimento, de dor que eu estou sentindo por aquela postura, por aquele comportamento, por aquele aviltamento. Tu sabe, Senhor, mas eu preciso aqui agora, com o Senhor, na minha relação vertical, eu preciso resolver esse problema do meu relacionamento. A grande chave do segredo do perdão é que ele está muito mais ligado àquilo que Jesus fez por nós do que ao tamanho da maldade que alguém fez com a gente. O segredo da parábola para você, que eu sei que daqui a pouco não vai conseguir mais prestar atenção, o segredo da parábola é que todas as vezes que você quiser chamar alguém para dizer: deixa eu te contar o que eu passei, deixa eu te contar o que fizeram comigo, deixa eu te contar porque o meu coração é tão adoecido, é tão ressentido, é tão amargurado, é tão doente. Todas as vezes que você for começar essa narrativa, você deveria olhar no retrovisor e perceber que a ojeriza, que a injustiça que você comete para com Deus, ela é 800 mil vezes maior do que as injustiças que as pessoas podem cometer contra você. E é quando a gente olha para aquilo que Cristo fez na cruz por nós. A Bíblia diz que o nosso escrito de dívida, que constava de ordenanças, que pesava sobre nós, ele foi encravado na cruz e ele foi rasgado quando Jesus entregou a vida dele por nós. Preste atenção, queridos, para eu não ser raso nem falho no que eu estou querendo dizer. Todas as vezes que você quer perdoar e parece que é difícil demais porque a injustiça em relação a você foi tão grande, olha para a cruz e você verá que você foi alvo de um amor e de um perdão 800 mil vezes maior. Você tem crédito suficiente para, no íntimo, perdoar as mais aviltantes ofensas. Mas deixa eu dizer isso de um lado mais confrontador. Se você define no seu coração que aquela situação, que aquela pessoa, jamais você vai perdoar, porque aquilo é imperdoável, não é possível, então você está dizendo para Deus que não era para ele ter morrido em seu lugar. É como se você estivesse dizendo: não era para ter jeito para mim. Roberto, como é que eu sei que no íntimo eu perdoei alguém? Especialmente aqueles que não reconhecem, especialmente aqueles que não se arrependem, especialmente aqueles que nem vêm pedir perdão. Ouvi um pastor certa vez dizendo de 4 elementos muito importantes para revelar para nós mesmos se no íntimo nós perdoamos. A primeira questão é que você não tem mais o desejo de passar na cara da pessoa os seus erros. Sabe aquela estrutura muito comum nas famílias? Você diz que perdoou, mas aí daqui a pouco tem um novo problema, um novo entrevero, e você automaticamente diz: tá vendo? Lembra aquela vez que você fez isso? Mas que vez? Como é que foi? Há 15 anos atrás, você também fez essa mesma coisa. Nunca perdoou. Cuidado. Cuidado quando você está sempre apto e pronto a estar trazendo para passar na cara da pessoa aquela falha, aquela falta, aquele equívoco. Quando você faz isso, pode ser que aquele negócio nunca foi resolvido no seu coração. Mas o outro teste para você saber se do íntimo você perdoou é quando você não tem mais o interesse de estar expondo o erro, a injustiça da pessoa para os outros. Você não tem mais interesse. É aquele exemplo que eu estava dando aqui. Gente que diz: não, eu perdoei. Mas, ó, não confia em fulano, não. Não paga, viu? Paga, não. Assim eu já perdoei. mas você está sempre desejoso de que os outros saibam da infâmia, do que fez, da traição, do abuso, do mal-caratismo, da desonestidade, porque no fundo você não perdoa. Quando você fica lembrando para você mesmo aquilo que foi feito, meu pai me fez isso, minha mãe me fez isso, meu irmão me fez isso, e você fica remoendo aquela história, enquanto você faz isso, deve ser raciocinado, refletido por você, que no íntimo você não perdoou. Agora, no momento em que a pessoa talvez não tenha nem reconhecido, não tenha pedido perdão, não tenha ido à sua presença, mas se você já não tem mais essa intenção de passar na cara da pessoa, você já não fica querendo falar mal dessa pessoa para todo mundo, para que saibam que tipo de traste que é, você não fica remoendo aquilo no seu coração, você agora é apto para orar pela própria pessoa. Quando esses elementos acontecem, é porque esse milagre do perdão, que é o grande remédio para os relacionamentos, ele aconteceu no íntimo. E atenção, é só quando isso acontece no íntimo que agora nós estamos prontos para resolver isso exteriormente. Por que que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente que ela acha que para resolver a injustiça e a afronta que teve, ela tem que partir para cima, porque afinal de contas, Mateus 18, logo aqui antes, diz que se você tem alguma coisa contra o seu irmão, vai arguir entre ti e ele só, porque se ele te ouvir, você ganha o irmão. Então tem gente que quando se sente injustiçado, parte para cima de quem cometeu a injustiça. Você é um mentiroso, você é um mau caráter, você é um iracundo, você é isso. Só que você perdeu completamente o que a Bíblia está ensinando. Você só tem condição de ir falar com alguém para ganhar um irmão quando no seu coração você quer ganhar um irmão. Você não quer vencer a discussão. Você não quer colocar a pessoa no lugar. Você não quer mostrar que você está certo. Você já resolveu com Deus o perdão. Você só vai conseguir a reconciliação quando você já perdoou no íntimo com o Senhor. E eu preciso caminhar para terminar com uma pergunta. Como é que é isso na prática? O que é que a gente tem que fazer? Bem, eu acho que aí no texto, Jesus conta em um versículo aí elementos muito importantes sobre como que você, do modo mais prático, perdoa. É o versículo 27. Está falando daquele rei que está perdoando aquele servo que tem uma dívida impagável. Versículo 27 diz assim: e o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora, perdoou-lhe a dívida. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, queridos. A primeira grande necessidade que nós temos para conseguir caminharmos na estrutura do perdão, nós precisamos ter compaixão por aquele que nos ofendeu, por aquele que nos atingiu, por aquele que realizou todas as traições, abusos, desonestidades contra nós. Compaixão. A compaixão é uma palavra muito profunda que tem nas Escrituras. Ela é muito ligada ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus, quando via as multidões, ele tinha compaixão. O que Jesus está nos ensinando é que a primeira coisa que nós precisamos fazer nos nossos relacionamentos para que a gente caminhe para o perdão é você colar o coração com o faltoso, com aquele traste, com aquela pessoa. O que é isso? Você precisa olhar para aquele que faltou contra você, que lhe atingiu, que foi injusto, e reconhecer que você é do mesmo jeito. Ontem à noite, a minha esposa estava conversando comigo e disse assim: querido, eu voltei a ler aquele livro do C.S. Lewis, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. O título é muito feio, né? O livro é esquisitão, mas C.S. Lewis tem essa sacada. Ele tenta escrever um livro como se fosse o inimigo das nossas almas, tentando ajudar um demônio principiante. Como é que ele faz para destruir a nossa caminhada com Deus? É isso. E ele tem vários insights sobre os engendros do maligno na nossa vida, vários insights. Mas aí eu perguntei para ela, eu falei assim, e aí, na última questão, o que, que você leu aí que te chamou a atenção? Ela disse, interessante, porque está numa fase que o demôniozinho, ele está muito preocupado porque o ser humano, o cliente dele, está indo na igreja. E aí o demôniozão, o diabão, está dizendo para o demôniozinho, calma, não desespera, ir na igreja não resolve nada. A gente tem condição de segurar o coração desse nosso cliente. Agora vejam o ponto que ela estava lendo ontem, que ela compartilhou comigo. Ela disse que o diabão estava ensinando o diabinho a trazer a seguinte forma de pensar para a pessoa que está indo para a igreja. Ele diz, olha, faça com que ele pense assim. Todo mundo que gritar, for mal educado, todo mundo que cometer um erro para com ele, não cumprir alguma coisa, que ele faça uma leitura literal da maldade do outro. Em outras palavras, se alguém disser alguma coisa que não for bem a verdade, você precisa que lá no coração o nosso cliente olhe para o outro e diga, é um mentiroso. Você precisa fazer com que ele, se alguém não pagar a dívida no dia que disse que ia pagar, você tem que fazer ele olhar para a pessoa e dizer, é um mau caráter, desonesto, sem vergonha. Você precisa fazer com que ele, quando lidar com alguém que perdeu as estribeiras e ficou nervoso e gritou mais alto, você tem que fazer com que ele olhe para a pessoa e diga, destemperado, descontrolado, psicopata. Agora, faça com que ele, sempre quando ele for destemperado, sempre quando for ele que não conseguir pagar a dívida, ou sempre que for ele que for mentir, faça com que ele contemporize com a situação dele. Que ele possa dizer, não, eu perdi a cabeça, mas eu estou na semana mais estressada no meu trabalho. E eu dormi muito pouco porque o menino lá em casa só chora. Ou eu não paguei a dívida, não é porque eu sou mau caráter e desonesto, é porque houve um desarranjo do equilíbrio econômico-financeiro na agenda. Em outras palavras, uma das maiores formas do inimigo nos fazer tropeçar é fazer com que a gente queira a linha da justiça para o outro. Nós definimos a identidade dos outros pelos erros que eles têm e nós queremos compaixão para nós. Queridos, cola o coração. Quando alguém mente, ao invés de você já rotular, é mentiroso. Quando alguém não paga, é um desonesto. Quando alguém grita, é um descontrolado. Olha isso e põe para você. O mentiroso, o descontrolado, o desonesto sou eu. Você precisa colar o coração com o outro para que você tenha compaixão e você consiga caminhar para o perdão, porque senão você vai lidar em todos os seus relacionamentos de cima para baixo. Não, ninguém suporta, não. E você olha de cima para baixo e isso, escutem, na pena de C.S. Lewis, é a sabedoria de Satanás para destruir os nossos relacionamentos. Você precisa colar o coração. É o que está na parábola. Fulano me deve, porque eu também já devi. Fulano tem inclinação para o pecado, eu também tenho. O segundo aspecto prático que nós temos aqui, esse é muito forte, é que o texto diz que ele tem que perdoar a dívida. O que é perdoar a dívida, gente? Como é que é isso? Como é que um rei perdoa uma dívida multimilionária, multibilionária, talvez trilionária? Queridos, preste atenção. Perdão, você tem que assumir a dívida. Vocês já tiveram aquela experiência que ela é constrangedora? De você é convidado para a casa de alguém, você vai com a família e lá vai ter um jantar. E aí a pessoa, até para agradar, traz aquele copo, o mais fino e aquilo é lindo, até que de repente o que acontece? seu menino bate naquele copo de cristal e ele cai no chão e quebra. E na hora dá um constrangimento enorme e você meio sem jeito, menino, o que, que é isso? Como é que você faz isso? E daqui a pouco, então, você vira para o dono da casa e diz, olha, me perdoe, mas eu vou pagar. E numa situação como essa, você tem um relacionamento, a pessoa te convidou para jantar, o que, que normalmente a pessoa fala? Ela diz, fica tranquilo, de jeito nenhum, como assim você vai pagar? Não, não precisa, fica tranquilo, está perdoado. Certo, está perdoado. E o copo? E a taça de cristal? Quando a pessoa diz, não se preocupe, está perdoado e você não vai pagar, a pergunta é, quem pagou? A pessoa. Quando você perdoa, você precisa ter essa disposição. Eu vou assumir o dano. É Paulo quem escreve aos Coríntios e diz, por que, que vocês brigam tanto? Por que, que alguém que foi encontrado pelo amor de Deus não sofre o dano e resolve o problema? Queridos, o que o texto está dizendo é que para a gente perdoar, a gente tem que parar de olhar de cima para baixo, tem que ter compaixão, mas a gente tem que pagar essa dívida. Porque se você não paga essa dívida, deixa eu dizer o que, que vai acontecer. Você vai continuar rancoroso. E na sua mente você tem razão. Por quê? Porque não lhe pagaram a dívida mesmo. E eu não estou falando só de dívida financeira. Eu estou falando de todo tipo de injustiça que já fizeram contra você. Então você vai sendo tomado por aquele senso de injustiça. E você vai sendo tomado por rancor, por ressentimento. E ao final, o que, que você quer? Quando você não está disposto a assumir o débito, você quer que a pessoa pague. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quem tem síndrome de injustiçado, quem vive com rancor e ressentimento, quem deseja que o outro sofra para que de alguma forma ele pague, deixa eu dizer com quem você está parecendo. É com Jesus ou com Satanás? Você está parecendo com o próprio inimigo das nossas almas. É por isso que Jesus é tão duro em relação a esse ponto. Pague o preço e perdoa, porque você tem muito crédito. Você tem o crédito de onde nós tiramos o poder para perdoar. De onde nós tiramos o poder para perdoar? E aqui eu termino. A parábola, ela está revelando, talvez, o ponto mais central da Bíblia Sagrada. Há uma qualidade de Deus que é repetida 3 vezes. Ele é santo, santo, santo. E ele é justo. Deus não se relaciona com pecado. A Bíblia é tão clara nisso que ela diz que quando entrou o pecado no mundo, o pecado fez separação entre os homens e Deus, porque Deus não compactua com o pecado. Só que Deus é tão santo que nós pecamos por ação, por palavra e por pensamento. Dizem os estudiosos que nós temos milhares e milhares de pensamentos por dia. Se você reconhece que ao passarmos no telão, os seus pensamentos mais infames, mais imorais, mais odiosos, nós veremos aqui um sem número de adultérios, de homicídios, de lama, de corrupção. E tudo isso é uma afronta ao Deus eterno que não pode aceitar. É um negócio completamente destruidor. Essa é a sua dívida para com Deus. Não tem jeito. Não haveria o que você fizesse que você conseguisse pagar essa dívida. Na história, esse rei perdoa a dívida impagável, talvez colocando em risco as finanças do país. Na nossa história, o nosso rei se chama Jesus. E ele perdoa a nossa dívida impagável, não pelo risco do seu reino, mas entregando a própria vida. Era necessário que alguém perfeito fosse condenado pelos seus pecados. E Jesus veio e ele entrega a vida dele para pagar os seus pecados. Quando Jesus faz isso, deixa eu dizer o que acontece. Jesus sai da condição de filho perfeito e entra na condição de criminoso horroroso. E ele é condenado para que nós saiamos da condição de criminoso horroroso e entremos na condição de filho de Deus. Queridos, na cruz, Cristo ganhou para nós a eternidade. Na cruz, Cristo ganhou para nós a reconciliação com o Pai. Atenção, isso é impagável. Quer saber? Nós temos crédito mais que suficiente para lidarmos com todas as afrontas, com todas as injustiças, com todos os abusos, traições, débitos, dívidas, desonestidades, malcaratices, mentiras. Nós temos muito crédito porque nós fomos tirados de um poço de perdição, de um tremedal de lama, tivemos os nossos pés firmados sobre uma rocha, foi posto em nós um novo cântico. Nós temos uma eternidade resolvida porque Cristo pagou preço. Agora o que ele está lhe dizendo é: você abriu o seu coração para essa minha graça, você abriu o seu coração para essa minha misericórdia, você entendeu que você estava como esse da história, você precisava era ser preso e torturado por toda a eternidade, mas Jesus te tirou de lá porque ele experimentou o inferno por você. Você entendeu isso? Se você entendeu, então resolva no seu coração essas coisas que têm trazido amargura, que têm trazido ressentimento, que têm te feito ser um empedernido, uma pessoa do semblante caído, uma pessoa que fica desejando o mal dos outros para que eles paguem por tanto sofrimento que você teve. Sai desse círculo de veneno. Já alguém disse que quando ao final você consegue perdoar alguém que realmente foi injusto com você, você está libertando um prisioneiro, mas você descobre que o prisioneiro era você. A gente consegue, queridos, quando a gente sabe a fonte. É a fonte de Jesus. Use um retrovisor espiritual. Todas as vezes que você achar que não é mais possível, olha para o que Cristo fez por você. E você vai ver, pelo menos, entre 700 a 800 mil vezes mais foi o tamanho da dívida que você tinha, que o seu Senhor pagou. Isso muda os nossos relacionamentos. Isso muda como a gente enfrenta a segunda-feira, as broncas, os aperreios. A gente é liberto por causa da nossa relação vertical com o Senhor. Isso cura os relacionamentos horizontais. Vamos orar? Deus querido, palavra forte. Não sei nem por que foi a agenda do Senhor nós conversarmos isso aqui hoje. Mas eu creio que é a agenda do Senhor. Se uma única pessoa está sendo ministrada cirurgicamente pela tua palavra, então valeu mais que o mundo inteiro. Se o Senhor estiver visitando alguém aqui com a compreensão da dimensão do que foi a cruz, e com base nessa misericórdia e graça, o Senhor está nesse momento dando o poder da pessoa ter o seu coração arrancado daquela âncora do rancor, do ressentimento, das mazelas, da dor, dos desejos de vingança. Se essa âncora está sendo arrancada, nós glorificamos o teu nome, porque isso é possível pelos méritos de Jesus. Portanto, Pai, nós te louvamos e pedimos que o Senhor aplique a tua palavra ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Convido a igreja a ficar em pé. Vamos concluir esse momento devocional com a impetração da bênção. E logo a seguir, eu peço que você se assente, porque o reverendo Luciano tem um comunicado, algumas informações muito importantes a fazer a igreja sobre o andamento, o nosso envolvimento do Conselho Missionário e convocando a igreja para que se envolva também. Povo Santo de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo repousem e permaneçam com todos nós, igreja de Deus aqui reunida e espalhada por toda a terra, agora e sempre. Assento